essa? Tá me sondando, tá procurando. Se fosse pro povo saber, tava postando. Saudade tava tendo aí, não aceitou que é o fim. Cê pode até ligar pro povo, mas dessa vez acabou pra mim. Perdido demais. Voz que é.